meu time. E se ele perder, que dor imenso crime. Posso chorar se ele não ganhar, mas se ele ganhar, não adianta. Não há garganta que não pare de berrar. É, alô você que tá ligadinho aí no 107,9 da Rio Vox FM, alô você que tá ligado no www.riovoxfm.com. Muito prazer, eu sou o Léo Nocetti, está no ar mais uma edição do Rio Vox Esporte Clube aqui para você através do 107,9 da mais ouvida e da mais querida da cidade de Rio das Pedras. Que bom que você tá aqui conosco para 60 minutos do que mais de importante acontece no mundo esportivo. São 60 minutos com o puro creme do esporte aqui no Rio Vox Esporte Clube. Quero agradecer a você que está nos ouvindo também pelo nosso site, porque a nossa programação esportiva completa no site. 5 minutos que acabou a nossa programação, já está no site. Agora também o nosso programa está disponível em podcast, está disponível na iTunes Store, está disponível nos seus agregadores de podcast. Você pode ouvir a qualquer lugar, a qualquer hora e em qualquer lugar no seu smartphone. Então é muito legal isso para você. Quero agradecer que em menos de um dia a gente tem quase 100 pessoas que já ouviram o nosso trabalho pela internet. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado a vocês também que estão elogiando a nossa matéria lá no jornal O Verdadeiro, que saiu nossa coluna com o palpitão da Copa do Mundo, com a história da nossa programação esportiva, a matéria também da Associação Olímpica Rio Pedrense. Quero agradecer a você que pegou O Verdadeiro, leu a nossa matéria. Muito obrigado e fique na companhia da nossa programação esportiva. Para começar, quero apresentar o nosso comentarista do dia de hoje, que é ele, o professor Mauro Fernandes. Muito bom dia, professor. Ah, muito bom dia, Léo. Bom dia a todos os nossos ouvintes que nos acompanham aqui no Rio Vox Esporte Clube. Agora também no semanário aqui, O Verdadeiro. E é um prazer grande estar aqui para poder atualizar vocês de todas as últimas informações do mundo esportivo. Muito bem, quero agradecer quem está ouvindo depois, quem está ouvindo também o nosso programa na íntegra no nosso site, riovoxfm.com. Deixe seu comentário aí embaixo, que é muito importante para a gente, seu feedback é muito importante. Quero mandar um abraço para o nosso amigo Dan Endo do Japão, que ontem não conseguiu ouvir, mas ouviu por podcast. Então é assim que funciona. Se você não consegue ouvir a programação ao vivo, você escuta a hora que você quiser, quando você quiser, aonde você quiser. Muito bacana essa acessibilidade aí do podcast. Quero mandar um abraço também pro nosso amigo Julian Catino, argentino, que mora lá em São Paulo. Não tá muito feliz com a sua seleção, né, Julian? Mas vamos ver o que vai acontecer com a seleção argentina. Mandando um abraço também pro Pedro, pro Totonho, lá do Água na Boca, que estão sempre nos ouvindo. Alô, Alexandre Bambila, alô, Zé Brambila, alô, Bizungo, tá sempre ouvindo a programação esportiva da Rio Vox FM. Um abraço para vocês. Vamos começar de uma maneira não tão legal a programação hoje, porque na noite de ontem faleceu aos 78 anos a bailarina das quadras, Maria Esther Bueno. Ela foi, se eu não me engano, por 6 vezes campeã do torneio de Wimbledon. Em 1959, ela foi campeã na grama sagrada de Wimbledon aos 19 anos, muito antes quando do Guga, que chegou ao topo do ranking mundial de tênis masculino em 2001. A Maria Esther Bueno já era o número 1 do mundo desde 59. Era uma lenda viva do esporte, tanto é que era conhecida aí como a bailarina das quadras. Ela lutava com um câncer no lábio, né? E acabou recusando a quimioterapia. Acho que ela sentiu que era a hora dela. Infelizmente, Maria Esther Bueno nos deixa, uma grande esportiva que sai do nosso mundo para entrar para a eternidade, né, professor? Ah, sem dúvida, viu, Léo? O esporte brasileiro está de luto, né? Pela passagem da Esther, uma jovem que levou e despontou para o mundo aí, nas quadras do mundo todo, levando a bandeira do Brasil, o esporte do Brasil, e recentemente, já com seus quase 80 anos, ainda continuava sendo comentarista do Sport TV e continuava com o mesmo gosto daquela menina que se iniciou muitos anos atrás a entrar no mundo esportivo. Portanto, é uma perda muito grande e mas ela está deixando um legado imenso aí, de que com certeza essas jovens que trabalharam e que teve o prazer de ver e ouvir e conferir as imagens que ficaram dela, vai tirar partido muito grande. E que Deus conforte o coração de todos aqueles que, familiares que viveram esses últimos dias na companhia dela. Maria Esther tem 19 títulos de Grand Slam, ou seja, 19 títulos de Wimbledon, ou Australian Open, ou Roland Garros, ou US Open. Esses são os quatro torneios mais importantes aí do tênis. Ela já está sendo velada no Salão Nobre do Palácio do Governo Paulista, e o sepultamento acontecerá às 16 horas no Cemitério da Consolação, próxima região central de São Paulo. Que fique o legado e que muitas meninas do tênis brasileiro consigam se inspirar um pouquinho no que foi Maria Esther Bueno para levar o nosso nome muito longe. Então, vamos falar de futebol, vamos falar de esporte aqui no Rio Vox Esporte Clube. Dois palito, onde foi choro, hoje tesouro. E o coro grita, tá bonito. Eu sou zona norte, fundão, swing de vagabundo. Dos que venceu a desnutrição e hoje vai dominar o mundo novo. Vamos falar dos nossos parceiros do Supermercado Grilo. Supermercado Grilo que já está funcionando aqui em Rio das Pedras. Supermercado Grilo com uma grande estrutura para você, ar-condicionado, também os produtos mais fresquinhos, os melhores produtos do mercado estão no Supermercado Grilo, sempre produtos fresquinhos para lhe atender melhor. Então, muita oferta, muita promoção, você pode ter certeza, pode ir no Supermercado Grilo que você vai economizar e muito, tenha certeza disso. Tem gente de fora da cidade vindo fazer suas compras no Supermercado Grilo, pulo certo da economia. Então, vá você também, esteja muito feliz em economizar no Supermercado Grilo, parceiro do Rio Vox Esporte Clube. Dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's off, you feel it, but you got it all, believe it. When you fold it up, oh-oh, and if you fold it up, eh-eh. Tamina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Tamina, mina, eh-eh, waka, waka, eh-eh. Tamina, mina, Para você que está nos ouvindo hoje pela primeira vez, para você que está nos ouvindo na iTunes Store, nos podcasts, a gente começa a nossa programação esportiva fazendo a escalada das quatro divisões do futebol nacional. Então começamos pela Série D do Campeonato Brasileiro, estamos na segunda fase, a fase de 16avos de final. E nesse final de semana teremos os seguintes jogos, olha só. A equipe do Manaus enfrenta o Santos do Amapá, o jogo é na Colina, na capital amazonense, às 18 horas. Primeiro jogo foi 1-1. E quem vencer fica com a vaga. Temos hoje também, aliás, amanhã, às 16 horas, no Navegantão, lá em Tucuruí, no Pará, a equipe do Independente enfrentando o Rio Branco do Acre. A tarefa do Independente é árdua, viu? O Independente precisa vencer por 4 gols de diferença, já que o Estrelão do Acre venceu dentro dos seus domínios o primeiro jogo por 3-0. Então, somente 4 gols levam a classificação para o estado do Pará. Também temos aí Nacional do Amazonas e Altos do Piauí, o jogo também na Colina amanhã às 17 horas. O Nacional também precisa do mesmo placar que o Independente de Tucuruí. Precisa fazer 4 gols de diferença no Altos, que venceu dentro de casa por 3-0. Então a situação do Altos é até que cômoda, viu? Vamos falar também de Cordino e Ferroviário, aliás, Ferroviário e Cordino, jogo no Castelão, no Ceará. Será que a torcida do Ferrão vai lotar o Castelão? Jogo hoje, às 16 horas, no estádio Castelão. O primeiro jogo foi 3-3 lá em Barra do Corda, no Maranhão. Equipe do Ferroviário com uma vitória simples, o Cordino também. Quem vencer fica com a vaga aí, professor Mauro Fernandes. Realmente no Castelão, tá confiando que realmente a casa vai estar cheia, né? Deixou de jogar na panelinha de pressão lá no presidente Vargas para levar no Castelão. Portanto, está muito confiante para que possa lotar o Castelão e ajudar a passar para as oitavas de finais, é isso? Vamos lá, mais jogos aí pela Série D. Temos Motoclube e Flu de Feira, o jogo lá no Castelão, no Maranhão. Primeiro jogo, o Motoclube venceu fora de casa lá no Joia da Princesa por 2-0 e deve também garantir a sua passagem. Tem uma boa vantagem aí. O Flu de Feira precisa vencer por 3 gols de diferença fora de casa. Temos também na Arena das Dunas em Natal, um dos favoritos, o América de Natal, recebe o Imperatriz do Maranhão. O Imperatriz ganhou o primeiro jogo por 1-0, ou seja, o América precisa de 2 gols de diferença para levar a classificação, para a classificação se manter em Natal e tentar o acesso aí, porque o América não é time de Série D, com todo respeito às outras equipes. Vamos falar do Jipão. O Jipão recebe a equipe do Brasiliense. O Sergipe, então, pega o Brasiliense. Jogo no Batistão, hoje às 16. O Batistão vai estar pintado de vermelho e branco para empurrar o Jipão para cima do Brasiliense. O primeiro jogo foi 2-1 para a equipe do Jacaré do Distrito Federal. Ou seja, o Sergipe precisa aí da vitória por 2 gols de diferença também, professor. Porque não tem gol fora de casa. Pois é, então quer dizer que 1-0 dá pênalti, né? Então 2-1 também dá pênalti, não é isso? Exatamente. Portanto, o Jipão precisa de 2 gols de diferença para poder classificar. Mas com o Batistão lotado, vermelho e branco, como você acabou de dizer, que o Batistão vai estar com certeza pintado de vermelho e branco, o Jipão vai ser empurrado por aquela massa sergipana lá e vai com certeza conseguir a classificação, viu, Léo? Vamos falar de outro sergipano. Alô, estado do Sergipe. O pessoal que sempre acompanha a gente. O Itabaiana vai até o Amigão lá em Campina Grande enfrentar Campinense da Paraíba. O que o Itabaiana precisa é o mesmo que o Sergipe precisa: vencer por 2 gols de diferença. Só que a situação é um pouco mais complicada. Precisa vencer o Campinense fora. E o Campinense foi uma das melhores equipes dessa primeira fase, né, professor? Sem dúvida. O time da Cidade do Ouro lá com certeza vai ter grande dificuldade para passar pelo Campinense, que o Campinense é uma equipe muito forte lá da Paraíba. Portanto, o Campinense é favorito para vencer o Itabaiana lá da Cidade do Ouro. Mas como o futebol é jogado de lambari é pescado, quem sabe o Itabaiana pode ir lá e acertar um bom jogo e vir de lá com a classificação, né? Com certeza. Vamos falar também de 13 e o RT, o jogo no PV lá na Paraíba. O primeiro jogo foi 1-1. Então, quem vencer fica com a vaga. Lá no Ferreirão, em Goiás, temos também o Iporá recebendo o Novo Operário. Esse jogo é amanhã às 15h30. O primeiro jogo foi 2-2. Quem vencer também fica com a classificação. Temos no Estádio Municipal de Sinop, às 20 horas de hoje, Sinop e Linense. O primeiro jogo foi 2-1 para a equipe de Lins aqui do estado de São Paulo. A vantagem é pouca, né, professor? Eu não sei, não. Eu acho que a Linense vai ter dificuldade para segurar o Sinop fora de casa. Sem dúvida, o Sinop lá no Gigante do Norte é muito grande. O Sinop, a força dele foi muito grande lá, a força. E o Linense vai ter que jogar muito para conseguir parar o Sinop lá no apertadinho no Gigante do Norte, lá na cidade de Sinop. E o Novo Horizontino tem a mesma missão que o Linense. O Novo Horizontino venceu o primeiro jogo dentro de casa por 2-1 frente ao Macaé. E agora vai até o Moacirzão enfrentar a equipe carioca. Precisa da mesma, do mesmo resultado, né? Aliás, venceu, né? O empate classifica a equipe do Novo Horizontino. Mas eu vejo o Novo Horizontino um pouco mais forte que a Linense para conseguir essa vaga, viu, professor? A chance do Novo Horizonte, do Horizontino, é muito mais evidenciada do que a Linense, que vai jogar contra uma equipe que realmente faz prevalecer o mando. Já no caso do Macaé, não. O Novo Horizontino tem uma grande chance e também tem a vantagem de poder empatar, né? Com certeza. Vamos falar de Uberlândia e Inter de Lages, lá no Parque do Sabiá. Uberlândia do Gustavo Billy e do Rodrigo Billy vai precisar vencer por 2 gols de diferença, já que perdeu para o Inter de Lages fora de casa por 1-0. Temos também Caxias e Maringá no Estádio Centenário, onde o Caxias e o Maringá precisam da vitória. O primeiro foi 1-1 lá no Paraná e quem vencer fica com a vaga. Teremos também no domingo às 16 horas, no Domingos Gonzalez, o Clube Atlético Tubarão de Santa Catarina, pegando o Brusque, também de Santa Catarina. Então, quer dizer, o primeiro jogo foi 1-0 para o Brusque, então o Tubarão precisa vencer para se classificar, precisa vencer por 2 gols de diferença para se qualificar. Mesmo caso do São José, o São José pega o Novo Hamburgo dentro de casa, no Passo da Areia, lá em Porto Alegre. Então, a equipe do Novo Hamburgo ganhou o primeiro jogo por 2-1, e o Zequinha vai precisar vencer por 2 gols de diferença para se classificar. Passando a régua na Série C, na Série D do Campeonato Brasileiro, vamos falar da Série C agora do Brasileirão. Vamos começar falando do Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro. Nona rodada, teremos Náutico e Remo, jogo na Arena Pernambuco às 16 horas. Jogos dos desesperados, né? Jogo das duas equipes que estão na zona da degola no Grupo A nesse momento. Temos também no Adalto Moraes hoje, lá na Bahia, às 18h30, a Juazeirense recebe a equipe do Botafogo da Paraíba. Temos amanhã, 17 horas, no Barretão, o Globo vai receber o Confiança. Olha o time do Proletário lá de Aracaju, indo até o Rio Grande do Norte, até a cidade de Ceará-Mirim, enfrentar o Globo e tentar recuperar a liderança da competição. Mas o líder, o Atlético do Acre, pega o ABC dentro de casa no Florestão, às 19 horas, e uma vitória aí mantém a equipe do Acre na liderança. E temos confronto entre pernambucanos, professor. O Salgueiro, que se recupera na competição, vem de 3 resultados positivos, pega o Santa Cruz no Cornélio de Barros às 19h30. Esses são os jogos do Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro, professor Mauro Fernandes. Vale a pena lembrar da grande campanha que vem fazendo o Atlético lá do Acre. É uma equipe que tem uma dificuldade financeira grande, mas isso não tem sido o problema. Realmente tem ganhado, jogado como time grande e joga em casa com uma vitória simples, mantém a liderança do grupo. Já o Confiança vai fazer um grande jogo também lá em Rio Grande do Norte contra o Globo, portanto é um jogo que o empate ali podia ser muito bem-vindo para o Confiança. Já no Clássico Nordestino, o Salgueiros e o Santa Cruz vai fazer o clássico dos desesperados, né? Com certeza. Vamos falar do grupo, aliás, vamos passar a classificação do grupo A pra você. O grupo A tem o Atlético do Acre na liderança com 16 pontos, né? No Acre o pessoal joga bola, gente. O segundo colocado é o Confiança com 15, o terceiro é o ABC com 14, o quarto é o Santa Cruz com 13 pontos ganhos. Na quinta posição está o Botafogo da Paraíba com 11, Salgueiro também tem 11 pontos na sexta posição, Juazeirense tem 9 na sétima, o oitavo é o Globo com 8, esse fora da zona da degola ainda. Na zona do rebaixamento, Remo Náutico tem 7 pontos, a turma do Remo, olha, o Remo, o clube do Remo e o clube Náutico, quer dizer, a turma do Mar está tudo na zona do rebaixamento mesmo, professor? Que coisa, não, rapaz, veja, duas equipes aí que participaram de primeira divisão, aquela coisa toda, grandes torcidas, e nessa situação de rebaixamento para a Série D, hein? Com certeza. Vamos falar do Grupo B. Grupo B que tem os seguintes confrontos pela nona rodada. Temos Tupi e Ipiranga de Erechim no Municipal de Juiz de Fora hoje às 16 horas. Hoje às 17, lá na Arena Pantanal, tem Cuiabá e Bragantino. Olha que jogo interessante. No domingo, no Germano Kruger, lá em Ponta Grossa, o Operário Ferroviário recebe a equipe da Luverdense. No Santa Cruz, tem Botafogo de Ribeirão Preto e Tom Benço, jogo amanhã às 16. E na segunda-feira, às 21h15, tem Joinville enfrentando a equipe do Volta Redonda. O jogo é na Arena Joinville. Professor Mauro Fernandes, o que podemos esperar dessa rodada desse Grupo B? O Botafogo, que vem fazendo uma grande campanha lá, não é? Botafogo de Ribeirão. vai receber a Tombense e com certeza deve vencer esse jogo e manter a liderança do grupo. Outro grande jogo também é o Cuiabá, o Dourado, recebendo o Bragantino lá na Arena Pantanal. É um jogo muito bom, um jogo onde realmente as duas equipes estão num momento bem muito bom, as duas equipes, portanto, tem tudo para dar um grande jogo. E Operário e Luverdense. A Luverdense vem numa sequência muito boa de bons resultados, portanto, vamos esperar que também lá, mesmo com a dificuldade de jogar lá no Paraná, com certeza vai ter um bom jogo e um bom resultado lá, viu, Léo? Classificação do Grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro. Tem o Botafogo na liderança com 15 pontos, Tombense o segundo com 14, o Operário de Ponta Grossa o terceiro também, 14, o Luverdense tem 13 pontos na quarta posição. Cuiabá tem 13 também na quinta posição, o Bragantino é o sexto com 12, o Ipiranga de Erechim é o sétimo com 10, na oitava posição está o Volta Redonda com 9, Tupi tem 8 pontos na zona do rebaixamento e o Joinville é o Lanterninha com 4 pontos ganhos. Vamos falar da Série B do Campeonato Brasileiro nesse momento no Rio Vox Esporte Clube. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, a décima rodada teve início ontem. O Londrina recebeu o Juventude no Estádio do Café. O jogo foi às 19h15. E o Londrina martelou e perdeu. O Juventude fez o gol com o Bonfim e chega ao sétimo jogo de invencibilidade. A equipe do técnico Julinho Camargo, professor. Olha só como tá bem a equipe do Juventude, porque o Londrina não costuma perder dentro de casa. O Londrina é uma equipe muito difícil de se bater no Estádio do Café, então é de se valorizar muito esses três pontos conquistados pelo Juventude. Sem dúvida, Juventude, que apesar dessa série invicta aí, conseguiu sua terceira vitória ontem e realmente conseguiu um grande resultado. Mas o jogo foi muito ruim, viu, Léo? Tecnicamente se esperava muito mais do Londrina, porque o Londrina tinha feito grandes jogos aí anteriormente, vencido a Ponte Preta aqui, jogando bem, um centroavante lá bom, mas ontem infelizmente não acertaram uma boa partida e facilitou a tarefa do Juventude de conseguir os três pontos, mesmo jogando no Café. Ontem também tivemos Goiás e Paysandu. Paysandu até saiu na frente com o Renato Augusto, mas, Luque, e não é o da seleção brasileira. O Goiás virou com o Alex Silva e com o Lucão. Mais uma vitória de virada do Goiás, dessa vez no Estádio Olímpico de Goiânia. O Goiás respira e mantém o Papão fora do G4. O Papão começa bem o campeonato, de repente perde ponto para Criciúma e para Goiás, que estão na zona do rebaixamento, professor. Pois é, o Lucão, né, rapaz? Quem diria que o Lucão tá fazendo os seus gols? Eu não vi o jogo ontem, né, porque a televisão não mostrou Goiás, mostrou outro jogo lá, Avaí e Coritiba, e eu não vi o jogo, mas eu fiquei com vontade de ver o gol do Lucão para ver o rabo de arraia que ele costuma dar, geralmente quando ele faz o gol lá, que é uma dança de capoeira interessante, né? Mas aí, o time de Ney Franco conseguiu aí a sua segunda vitória, né? Ney Franco parece que quer respirar com o Goiás agora, parece que agora vai. Vamos falar de Avaí e Coritiba, jogo dentro dos domínios do Avaí, lá na Ressacada, e o Avaí venceu, 2-0, Avaí dominou o jogo, o time do Geninho se impôs com relação à equipe do Eduardo Batista, que é o Coxa, e troca de posição com o Coxa na tabela. O Avaí assume a terceira posição, o Coxa cai para a quarta posição. Os gols foram marcados pelo Marquinhos e pelo Capa. O Marquinhos ia aposentar, agora não vai aposentar, mas não aposenta nunca esse rapaz, professor. Interminável, Marquinhos. Mas olha, Léo, interessante, né, ouvintes, né? O Geninho, o Avaí mandou embora o Claudinei e trouxe o Geninho. O Geninho tá aí, deu uma arrancada aí. Hoje o Avaí, que começou mal o campeonato, hoje já tá no G4. E o Claudio Mineiro pegou o Sport, e o Sport é o segundo colocado na classificação geral do campeonato da primeira divisão. Então, às vezes, a gente fica criticando a mudança de treinador, mas tem hora que realmente dá certo, né? Então, e foi bom para os dois lados, né? É, e ontem a gente viu, infelizmente, o time do Eduardo Batista tutubiar em alguma jogada, né? E o time do Geninho, do Avaí, está muito melhor arrumado e com certeza é um dos candidatos ao acesso. Muito bem, vamos falar agora dos jogos de hoje pela Série B, começando com Guarani e Vila Nova, jogo das 16h30 no Brinco de Ouro da Princesa. Também temos São Bento e Fortaleza, eita que vai ser difícil pro São Bento empatar dessa vez dentro de casa no Walter Ribeiro. Temos também Criciúma e Boa Esporte Clube no Heriberto Rilse às 16h30, CSA e CRB, olha o clássico alagoano lá no Rei Pelé. Temos também Sampaio Correia e Oeste, o jogo às 16h30 no Estádio Castelão, lá no Maranhão. No Olímpico de Goiânia tem Atlético Goianiense e Figueirense, o jogo às 19h, e às 21h no Bento Freitas, no frio tremendo lá no Serra Gaúcha, Brasil de Pelotas e Ponte Preta. Professor Mauro Fernandes, destaques para os paulistas aí. Guarani tentando embalar, tentando a sua terceira vitória em 4 jogos, e a equipe do São Bento hoje precisa segurar o líder. Hoje vai ser difícil pro São Bento, hein, professor? Sem dúvida nenhuma. O São Bento, que é o time do empate desse campeonato, né? E realmente vai jogar contra o Fortaleza, mesmo jogando na Manchester Paulista aqui. Vai ser muito difícil pro São Bento conseguir esse empate aí, porque o São Bento é o rei do empate, mas hoje ele vai pegar a melhor equipe aí, talvez do primeiro semestre aí do futebol brasileiro, que é o Fortaleza, né? Então, e o Guarani também. O Guarani vem de um grande resultado, até surpreendente, da vitória lá em Alagoas contra o forte CSA do Marcelo Cabo. Então o Guarani vem animado, e o Vila Nova, que tropeçou no empate contra o Fortaleza lá em Goiânia, vem para tentar recuperação frente ao Guarani. Portanto, a Macaca também, a Ponte Preta, que vai visitar o Brasil de Pelotas lá em Pelotas. Portanto, a Ponte Preta, que vem de uma bela vitória de virada em cima do Goiás, e vai animado. Portanto, uma rodada a se conferir, viu, Léo? Grandes jogos. Muito bem, Série B do Campeonato Brasileiro, vamos guardar a Série A pro finalzinho. Vamos falar dos amistosos, as seleções estão se preparando para a Copa do Mundo. A primeira notícia que a gente tem que complementar é que ontem a gente deu a notícia da lesão do Lanzini, Emanuel Lanzini, jogador da seleção argentina. Eu acho que é Emanuel, né? Qualquer coisa vocês me corrijam aí, pessoal, por favor. É a lesão do Lanzini, então, tá machucado, lesão no joelho, tá cortado da Copa. O convocado para o seu lugar é Enzo Pérez, jogador do Boca Juniors, então Pérez vai ter sua chance na Copa do Mundo. E acabamos de receber a informação que a Colômbia também vai sofrer com o desfalque na Copa do Mundo, porque o lateral do Boca Juniors, o Frank Fabra, se lesionou e está fora da seleção colombiana. Então, a bruxa está solta, começou os cortes, que é uma coisa que acontece, uma coisa normal em época de Copa do Mundo, né, professor? Infelizmente, isso faz parte, né? E apesar de todos os cuidados, apesar de toda a evolução da parte clínica, da parte fisiológica, tudo, aquela previsão toda de contusão, mas tem algumas coisas que não tem como evitar. Infelizmente, para alguns aí, a Copa acaba ficando como um pesadelo e não como uma grande oportunidade. Veja bem o caso aí também do Fred, né? Quase que o menino fica fora por uma entrada boba do Casemiro, e acabou machucando o menino, mas felizmente é leve e vai estar continuando na Copa. Com relação ao Fred, ele não treinou com a seleção, está fora do amistoso com a Áustria, ele vai fazer exame no tornozelo para ver qual que é a gravidade dessa lesão. Ainda não está descartada a possibilidade de corte, vamos aguardar aí. Só para corrigir, o nome é Manuel Lanzini, não Emanuel. E o Enzo Pérez não é jogador do Boca, não. O Enzo Pérez é jogador do River. Olha, se o argentino escuta, pega eu falando isso aí, eles me batem, né? Vamos falar agora dos resultados de ontem, dos amistosos de ontem. Tivemos as seleções que vão à Copa do Mundo. Olha o Irã, que venceu a Lituânia por 1-0. Gol do camisa 10, o Karim Ansafaridi, e chega com resultado positivo. Esse foi o primeiro jogo que aconteceu na Rússia, porque o Irã já está na Rússia, mas ainda não vale a Copa do Mundo. Vamos falar também de Croácia e Senegal. A seleção croata venceu de virada o Senegal por 2-1. O Senegal abriu o placar com o Sar e a Croácia virou a partida com o Perisic e o Kramaric. A gente está avisando depois do jogo contra o Brasil, né, professor? A Croácia vem muito forte, é um time muito bem organizado, né? Sem dúvida, a Croácia fez um grande jogo contra o Brasil e, no detalhe, o Brasil acabou vencendo e ontem se confirmou tudo aquilo que a gente espera da seleção croata. Com certeza é uma equipe aí, com certeza, para chegar, eu acredito, até as quartas de finais. Vamos falar também de adversário da seleção brasileira. Suíça 2, Japão 0. O jogo foi na bonita cidade de Lugano, na Suíça. Eu acompanhei esse jogo. A Suíça é um time que joga um futebol pragmático, um futebol feio, mas venceu por 2-0. O primeiro foi do Ricardo Rodrigues de pênaltis e o segundo foi do Seferovic, o centroavante da equipe suíça, que marcou aí. A seleção japonesa também é uma equipe muito fraca, é uma equipe que corre e nada, professor. É muito complicada a situação do Japão. O Japão vai passar vergonha nesse Copa do Mundo, viu, professor Mauro Fernandes? Infelizmente, o Japão é uma equipe simpática. Nós brasileiros gostamos muito de acompanhar a seleção japonesa, às vezes até torcemos como segundo, terceira seleção, mas esse ano vai fazer companhia pro time da Rússia, viu? Vai só participar e vai levar um dinheirinho no comércio local lá da Rússia, porque infelizmente para jogar é medíocre. Mas do outro lado tem a seleção suíça, como o Léo foi muito feliz na colocação. É um time que não tem compromisso nenhum com o futebol bem jogado, tem o compromisso único e exclusivamente de conseguir o resultado, custe o que custar. Portanto, se tiver que jogar com um no gol e 10 recuado, pode estar certo que vai jogar, e é assim que ela vai complicar a vida daqueles que achar que a Suíça é fácil. Com certeza. Quero mandar um abraço pro nosso amigo Titi, que faz tempo que não aparece aqui, hein, Titi? Titi tá indo pra Campinas acompanhar aí o jogo entre Guarani e Vila Nova. Quem sabe ele traz um material pra gente, tá passando aqui na segunda-feira no Rio Vox Sport Clube. Valeu, Titi, boa viagem pra você e pro Belotti, que vai ser o quarto árbitro da partida. Vamos continuar falando sobre os amistosos de ontem. O professor falou que a Alemanha ia golear a Arábia Saudita. Não foi isso que aconteceu, mas ainda assim a Alemanha venceu por 2-1, um time aí, um time misto aí, praticamente, misto para reserva da Alemanha. A Alemanha venceu por 2-1. Os gols aí da Alemanha foram marcados pelo Timo Werner, centroavante do Red Bull Salzburg, e também foi um gol contra que foi marcado pelo Halsari. E a seleção da Arábia Saudita, ela diminuiu com o Al-Jassim e ainda perdeu uma penalidade, viu, professor? Então podia ser 2-2 esse jogo, que foi na Bahia Arena, lá do Leverkusen. A Alemanha continua me decepcionando, esperava muito mais da Alemanha, e para minha surpresa, gostei demais ontem da equipe da Arábia Saudita. Portanto, vem cada vez mais endossando a tese de que a Rússia não deve passar para a segunda fase, né? Porque a Arábia faz parte do grupo da Rússia, não é isso? Portanto, você pode cravar aí, a Rússia, a Arábia passa e a Rússia não. E ontem a Arábia provou isso, que está um time bem arrumado, é um time que tem definição das jogadas, e ontem complicou demais a vida do campeão mundial de 2014. Portanto, se complicou a vida da Alemanha, o que não vai fazer com a Rússia, que é um time medíocre em termos de uma equipe, né? Muito mal arrumada e tecnicamente pobre. Vamos falar de Polônia e Chile, o jogo lá na Polônia, 2-2. É óbvio que Robert Lewandowski balançou as redes para o lado polonês. A equipe do Chile, a equipe do ex-técnico do Flamengo, o Rueda, conseguiu segurar a Polônia fora de casa. Agora a Polônia se prepara para o Mundial, professor. Também não gostei da Polônia, não gostei do Chile, apesar do Chile estar fazendo uma reformulação. E o bom foi que pelo menos não ficou um 0-0 chato, né? Foi 2-2, teve pelo menos alternativa e emoção no placar. Portanto, mas a Polônia vai ter que jogar mais. Só o que ela jogou ontem é pouco para passar de fase aí na Copa do Mundo. Jogos das equipes que vão ao Mundial hoje, olha só. Hungria e Austrália, o jogo ao meio-dia e meia, daqui a pouquinho começa Hungria e Áustria. Temos também Estônia e Marrocos, a seleção marroquina está na Copa do Mundo, o jogo é às 13 horas lá em Tallinn, na capital da Estônia. Temos também Sérvia e Bolívia, jogo do adversário do Brasil, e o mais engraçado é que o pessoal vai passar a Austrália e não vai passar a Sérvia. Sérvia que era um jogo para transmitir na televisão, o jogo vai ser em Graz, na Áustria. A Bolívia tá aparecendo bastante nesses jogos aí, né, professor? Só tá pegando o pessoal que vai pra Copa e tá apanhando de todo mundo, né? Mas tá enchendo o cofre, tá aproveitando a alegria que os outros têm aí pra ir pra Copa do Mundo e tá sendo sparring justamente pra treinar as equipes que vão pra Copa do Mundo. Outra equipe que também convocou os jogadores brasileiros aqui é a seleção paraguaia, que deve estar fazendo jogo aí, né, pra justamente amistoso aí com os outros que vão disputar a Copa. Mas como você disse, justamente era um jogo interessante para nós brasileiros ver a Sérvia, mas me parece que a televisão não tem o mesmo pensamento nosso. Vamos falar então de jogos agora que envolvem as duas equipes dessas partidas vão à Copa do Mundo. Suécia e Peru, jogo às 14h15 de hoje, jogo que vai ser na Suécia. Também teremos aí Dinamarca e México, jogo em Brøndby, na Dinamarca, duas equipes também que vão ao Mundial. E Espanha e Tunísia, o jogo às 15h45, esse jogo já é na Rússia, lá em Kuban, porque a Espanha e Tunísia já estão também em solo russo. Eu tô muito curioso para ver essa seleção da Espanha ainda em campo, viu, professor? Porque na minha cabeça a Espanha é uma das grandes favoritas para esse Mundial. É, todo o pessoal aí, a crônica em geral, tá apostando aí na Espanha, que a Espanha, a fúria vem e vem bem, com o tic-tac, vem muito bem a Espanha, e vamos ver aí o que pode ela fazer. É claro, tem algumas decepções aí, tem gente que estava apostando na Bélgica, e a Bélgica não está jogando nada, a Alemanha também não está jogando nada, então vamos ver aí o que apresenta aí a seleção francesa e a seleção espanhola. E tem também, agora sim, a França enfrentando os Estados Unidos, França enfrentando os Estados Unidos, jogo em Lyon aí. Então vamos acompanhar essas partidas. Amanhã, amistosa, a gente tem a seleção brasileira com a Áustria. A seleção brasileira deve repetir o time, deve ir com Alisson no gol. Aliás, não deve repetir não, porque né, o Fernandinho deve ser sacado da equipe. Então, Alisson no gol, Danilo, Miranda, Thiago Silva e Marcelo. O meio-campo, os volantes Casemiro e Paulinho, com Felipe Coutinho, com Neymar, com o William e com Gabriel Jesus, professor. Esse é o time que deve estrear e deve jogar a maioria dos jogos aí da Copa do Mundo. Tite tentou, mostrou um três volante, mas o time fica melhor dessa maneira, jogando com um armador no lugar de três volantes, né? Dois volantes, e os dois volantes acaba jogando mais, como ficou bem caracterizado isso, com o Paulinho e o Casemiro. Inclusive o Casemiro dando o segundo passe ao atacante lá, o Bob Firmino acabou fazendo um belo gol lá na sua casa lá em Liverpool. Então o Brasil ficou melhor desse jeito. E eu também acredito que o Tite não vai querer dar morro em ponta de faca, e esse deve ser o time que deve fazer o último amistoso e deve ir bem, como foi o segundo tempo no último jogo. Jogo no Ernest Happel, lá em Viena, capital austríaca. A Áustria vem bem, professor. A Áustria ganhou da Rússia, ganhou da Alemanha e agora vem enfrentar o Brasil. Se eu não me engano, são 8 jogos sem perder. Aliás, 8 jogos de vitória para a seleção da Áustria, do técnico Franco, que o segundo nome eu não posso falar aqui. Eu quero ver o Galvão falando amanhã, professor. É, realmente, a Áustria vem bem na sua preparação para a Copa do Mundo, e o que é mais importante e interessante, né? Já os ingressos todos esgotados, casa cheia, e o Brasil continua sendo top no mundo todo, e aonde o Brasil vai é atração. Oxalá que o Brasil possa brindar todo esse pessoal que acredita e aposta também no time brasileiro, que o Brasil possa jogar um bom futebol e conseguir uma boa vitória. Amanhã vocês vão ver o nome do treinador. treinador, aí vocês me falam. O jogo às 11 da manhã. Falamos então sobre todos os amistosos, a preparação. Esse é o jogo único, inclusive, de amanhã. Hoje teríamos Argentina e Israel, jogo que foi cancelado por muita pressão política, muita coisa aconteceu lá, a gente explicou o fato ontem, escuta nosso programa de ontem, está disponível aí para você escutar. E o nosso amigo Titi está perguntando para o professor Mauro, quanto vai ser Operário de Ponta Grossa e Luverdense amanhã, professor? É, Titi, eu não tenho boa notícia para você não, se depender de mim aqui, daqui, do histórico do Luverdense nesses últimos jogos aí, a Luverdense ganha por 2-0 lá em Ponta Grossa. Vai ser 6-0 para Luverdense, sem choro nem vela, viu, Titi? Sem chorar, hein, Titi? Sem chorar. Eu vou ao Maracanã, vou torcer pro time que sou fã. Vou levar foguetes e bandeira, não vai ser de brincadeira, ele vai ser campeão. Eu vou de cadeira numerada, que está na arquibancada pra sentir mais emoção. Porque meu time bota pra ferver, e o nome dele são vocês quem vão dizer. Oh, oh, oh, oh. Brincadeira, ele vai ser campeão. Eu vou de cadeira numerada, risca na arquibancada pra sentir mais emoção. Porque meu time bota pra perder, e o nome deles são vocês quem vão dizer. Oh, oh, oh, oh. Agora é hora de Série A no futebol aqui do Rio Vox Esporte Clube. Vamos falar da 11ª rodada, jogo de hoje já acontecendo na Arena da Baixada. Será que o tricolor paulista vai conseguir tirar esse estigma de nunca ganhar na Arena da Baixada? O Furacão vem num momento ruim, o Furacão nesse momento é o 17º colocado na zona da degola com 9 pontos e o Fernando Diniz muito pressionado. E o São Paulo, apesar de 2 tropeços, ainda é o 6º colocado. Então, eu acredito que esse é o jogo ideal para o São Paulo pegar o ritmo de novo e tomar o rumo novamente em busca da Libertadores da América, professor. Não sei se vai dar para o título para o São Paulo, mas eu acho que Libertadores pode pintar. Já tá bom demais em face que o São Paulo fez o ano passado, né? Então, aí o São Paulo tá numa fase boa, apesar de estar oscilando ainda. E realmente hoje é um jogo de... Realmente, o São Paulo foi eliminado da Copa do Brasil... Pelo Furacão. Pelo Furacão. Então, tá aí. E o Furacão é o primeiro time da zona do rebaixamento. É o 17º colocado hoje. Portanto, se o Furacão perder hoje pro São Paulo, ele realmente ele vai continuar na zona do rebaixamento. E o que é pior, pode descer ainda mais. Então, e o Fernando Diniz está na corda bamba, balançando lá no Furacão. Portanto, tá aí um jogo que pode mudar a história do campeonato, né? Tanto pro Furacão quanto pro São Paulo. São Paulo encosta... E o Furacão encosta lá no líder e o Furacão desce cada vez mais. É, tá difícil a situação. Tendência é o tricolor vencer hoje, né, professor? É, o São Paulo está mais tranquilo pro jogo e está atravessado com o Atlético que eliminou o Aguirre, que o Aguirre não gosta de jeito nenhum de perder, viu? O homem é cara fechada, amarrada, fala pouco, observa muito e me parece que os jogadores estão entendendo a filosofia do uruguaio, viu? Será que ele deu tchau pro Carilli quando ele foi embora? É, que coisa, né, rapaz? É brincadeira, né? Mas realmente o Carilli tentou deslocar o foco do time dele, que estava muito mal naquela época, para essa história aí, no fim caiu, acabou saindo bem. O São Paulo que perde 2 atletas nesse meio de... nesse período aqui. O Valdívia deixa o São Paulo e é o novo reforço do Al Ittihad da Arábia Saudita. A Arábia Saudita começando a buscar os jogadores aqui. E o Marcos Guilherme vai defender o Al-Weida, o time do Carilli. Então, jogador que pertence ao Atlético. Os dois jogadores emprestados não renovaram seu empréstimo. Aliás, o Valdívia tinha empréstimo até o final do ano, mas junto ao Internacional preferiu ir até a Arábia Saudita. Encheu o bolso de dinheiro. O Marcos Guilherme não teria renovado seu empréstimo. O Atlético pediu muito. São Paulo disse que não tinha condição de pagar e vai defender as cores, então, do time do Carilli. Hoje também, às 19, temos na Arena Condá, Chapecoense e Cruzeiro. A Chape vem aí de uma derrota, né? Vem no resultado negativo. É o primeiro time fora da zona da degola. Também está respirando por aparelhos aí, a equipe da Chapecoense. E o Cruzeiro está bem no campeonato, viu, professor? É o quinto colocado, tem 17 pontos. Está no meio do bonde dos 17 com São Paulo, Atlético Mineiro e Palmeiras. O problema do Cruzeiro é a retranca master que a Chapecoense vai colocar em campo hoje. Se o Mano Menezes se acha retranqueiro, prazer Gilson Kleina, né, professor? Pois é, justamente, mas o Cruzeiro tem mais compromisso do que a Chapecoense, portanto o Cruzeiro é um dos grandes elencos ao lado do Palmeiras, ao lado do Atlético, do Flamengo, do Grêmio, né? Portanto o Cruzeiro tem compromisso também com a sua nação, com a sua folha de pagamento e tem obrigação de passar pela Chapecoense, mas é claro, jogo é jogado e lambari é pescado, e a Chapecoense provou que não é bem assim. Portanto, é o Cruzeiro que se empenha, porque senão pode ter surpresa aí, né, Léo? Vamos ver, porque o Cruzeiro também, vamos ver, o Cruzeiro também vem de tropeço, né? Perdeu ponto pro Vasco dentro de casa e encerrou uma sequência muito boa de 3 vitórias da equipe da Raposa. Vamos ver o que vai acontecer, então, jogo às 19 horas de hoje na Arena Condá. Também às 19 de hoje tem Vasco da Gama e Sport Clube do Recife, o jogo em São Januário, estreia de Jorginho no comando da equipe Cruz Maltino. Vasco, nesse momento, é o 13º colocado, roubou um pontinho do Cruzeiro importante fora de casa. E a equipe do Sport é o vice-líder do campeonato, uma sequência de 5 partidas sem perder. A equipe do Claudinei Oliveira entrou no rumo e vem fazendo partidas muito sólidas, uma equipe muito confiável, né, professor? Então, o Vasco vai passar por maus bocados hoje em São Januário. Mas eu fico curioso para ver como que o Jorginho vai armar essa equipe do Vasco da Gama. O Jorginho fez bom trabalho no Vasco da Gama. Vamos aguardar. Eu acho que a tendência, por mais que pareça ser um filme de terror 19, eu acho que a tendência é um bom jogo, viu, professor? É, o time de Claudinei está muito bem e o time do Vasco está oposto, né? Vem de troca de treinador. O Zé Ricardo, que era um grande comandante aí do Vasco, desacordou com o time. O time jogou muito mal aí e ele acabou pedindo demissão e largando o Vasco. E agora chega o Jorginho. O Jorginho tem a cara do Vasco, fez bons trabalhos aí no Vasco, mas vai enfrentar uma equipe dificílima de jogar, né? Uma equipe que caiu como luva aí, o Claudinei Oliveira aí, como treinador, e eu acredito que o Vasco vai ter muita dificuldade para passar pelo Sport, viu, Léo? Vai ser complicado pro Vasco da Gama dentro do seu domínio, principalmente com Paulão na zaga. Hoje também temos Corinthians e Vitória, o jogo às 21 horas na Arena Corinthians. O Osmar Loss tá precisando dar uma resposta para sua torcida. Ele foi vaiado pela primeira vez na última partida, onde acabou. O Corinthians vem de empate, é isso mesmo? O Corinthians vem de empate com o Santos. Foi vaiado pela primeira vez na Arena Corinthians. O time do Corinthians, assim, tem muito jogador que tá baixo, né, professor? Tá oscilando. O Rodriguinho não tá conseguindo jogar bem, apesar do passe que deu pro Roger fazer o gol. O Jadson não consegue ter uma sequência de jogos porque tá machucado. E o único jogador que realmente joga na equipe do Corinthians, que é o Pedrinho, Osmar Loss vai lá e tira do time, professor. Pois é, assim, né? Treinador, quando não tem tanta experiência assim, e dirige uma equipe poderosa, como é o caso do Corinthians, ele vai tirar aquele que é mais fácil tirar, né? E no caso aí, o Pedrinho, que é jovem, foi jogador dele na base, mas o menino vem jogando, portanto, não pode se dar o luxo de cometer esse equívoco aí, porque a equipe cai. E o Corinthians tem um prenúncio aí de um momento difícil para o Corinthians, viu? O Corinthians pode perder o Balbuena, o Corinthians vai perder aí o Maico, que é um dos grandes jogadores aí. Então, mas o momento do Corinthians, o Corinthians precisa da vitória e para acalmar um pouco e dar tranquilidade para entrar na parada da Copa do Mundo, para o Osmar poder dar a cara dele para o Corinthians, porque ainda está em transição entre Carille e Osmar, portanto Osmar Loss. Então eu acredito que o Corinthians precisa do resultado para poder chegar na fase de Copa do Mundo, que vai dar uma parada, aí sim, depois da volta, quando voltar, depois da Copa, o time já tem mais o jeito do Osmar Loss. Mas me parece que o presidente do Corinthians está cravando, vá bem ou vá mal, Osmar Loss até 2019, né? É, 2012 era o Tite, né? 2012 é o título mundial, pô. Vamos falar também Atlético Mineiro e Fluminense. O jogo amanhã às 16, o jogo é na Arena Independência. O Flu vem numa derrota, uma derrota em que não conseguiu jogar futebol contra o Flamengo conseguiu ser muito superior. E o Galo vem de vitória aqui, em que conseguiu jogar bem contra o América Mineiro, conseguiu ganhar os 3 pontos no clássico, apesar de ter sofrido um pouquinho no segundo tempo com a equipe do Coelho. A tendência era um bom jogo, mas eu acho que o Galo vai acabar se sobressaindo pelo fato do Fluminense ter alguns desfalques, viu, professor? Pois é, o Fluminense também vem de 2 tropeços, perdeu para o Paraná e perdeu no derby para o Flamengo, portanto o Fluminense está tentando juntar seus cacos aí para poder fazer voltar outra vez a somar ponto, porque o Fluminense todo mundo sabe que não é uma grande equipe, né? Tecnicamente falando, mas é uma equipe muito bem arrumada pelo Abel Braga, que é um grande treinador e tem o carisma do grupo. Mas me parece que nesses 2 últimos jogos aí, e tem perdido um pouco a mão aí, os jogadores não têm conseguido jogar satisfatoriamente e o Fluminense não consegue o resultado. E eu vejo dificuldade também para o Fluminense conseguir ponto nesse jogo, viu, Léo? É, muito bem. Então vamos falar de mais uma partida pelo Campeonato Brasileiro, que é Bahia e Botafogo, jogo na Fonte Nova. Botafogo vem de um empate, uma vitória, uma sequência aí com 4 pontos. E a equipe do Bahia na zona da degola, 3 resultados negativos, sem Guto Ferreira. O Bahia costuma jogar bem dentro de casa, professor. Eu acho que essa é a partida para ele se impor e dar aquela respirada, porque eu não vejo o Botafogo com um time, mesmo fora de casa, vindo de bons resultados, para encarar o Bahia lá na Fonte Nova. E o Bahia vem de um tropeço justamente para o seu maior rival, né? Que está concorrendo contra o rebaixamento, que é o Paraná, né? Portanto, o Paraná venceu o Bahia e conseguiu sua 2ª vitória, empurrou o Bahia mais para baixo. O Vitória também conseguiu uma vitória, o que deixou o Bahia sozinho na zona do rebaixamento. Portanto, é muito difícil lá na Bahia você ver o outro time, o maior rival, saindo da zona do rebaixamento. E é o Bahia, que é a grande equipe, que tem uma grande massa lá, cada vez mais na zona do rebaixamento. Portanto, vejo com dificuldade, não só por jogar contra o Botafogo, mas a grande dificuldade é o estado emocional que o Bahia vive, viu, Léo? Esse é o grande problema do Bahia, vai precisar passar por esse adversário também. E no domingo, às 16 horas, no Castelão, no Ceará, o Ceará do Lisca doido vai receber o Palmeiras. O Ceará, na estreia do Lisca, acabou conquistando um pontinho importante lá no estádio do Engenhão contra o Botafogo, mas vai pegar o Palmeiras embalado de 2 resultados incríveis, a vitória contra o São Paulo e a vitória contra o Grêmio. O Ceará é uma sequência complicada, porque o Ceará está pegando todo mundo na parte de cima da tabela, professor. E eu quero chamar atenção aqui para o palmeirense e chamar atenção para aqueles amantes do futebol que gostam de avaliar bem os jogos, o último jogo e o jogo que estamos assistindo, no caso aí, nós vamos ver Palmeiras e Ceará. Vamos conferir se o Palmeiras entra com aquela apetite que entrou contra o Grêmio. Porque senão vai ficar um time sem vergonha, um time vagabundo. Porque joga contra o Grêmio, jogou tudo que pode o elenco. Agora vamos ver como vai se comportar jogando com o Fortaleza, com lá em Fortaleza contra o Vozão, o Ceará. O Lisca doido já conseguiu dar uma maneira diferente para essa equipe aí, arrancou o empate aqui no Rio. Portanto, agora vamos ver como se comporta o Palmeiras. O jogo vai depender de como se comportar o Palmeiras. Se o Palmeiras se comportar marcando a pressão, marcando adiantado, como marcou as suas linhas, com apetite de jogar, jogando em velocidade, com as deslocação constante do Willian, com certeza o Palmeiras vai conseguir vencer lá e fazer um grande jogo. Caso contrário, o time do Lisca doido, mesmo limitado tecnicamente, pode surpreender o Palmeiras. É, vai ser difícil. O Palmeiras não pode entrar com salto alto, como o professor disse. Foi muito pertinente o comentário do professor. O Palmeiras depende dele para vencer. Se o Palmeiras jogar mais ou menos, ele ganha do Ceará, mas não pode entrar com salto alto. Temos também Grêmio e América Mineiro, jogo na Arena do Grêmio às 16 horas. O Grêmio tenta se recuperar e não vem em um momento muito bom. O Grêmio oscila, assim como todas as equipes do futebol brasileiro. O Palmeiras já oscilou, o Cruzeiro já oscilou, o Flamengo já oscilou nessa temporada, o Corinthians está oscilando. Então é normal. Esse é um jogo importante para o Grêmio se reabilitar e para manter aí a chance de campeonato brasileiro vivo, porque não pode abrir mão do campeonato tão cedo, né, professor? E o que é pior do que abrir mão do campeonato, né? É o Renato tirar o foco do time dele. O time dele não vem jogando mais, conseguindo traduzir em gol aquilo que está jogando. Então faz poucos gols, professor. E faz tempo isso. E ele vem jogando a culpa em cima dos adversários que estão jogando retrancado, fechado contra ele. Então não é o caso. O último jogo contra o Palmeiras propôs o jogo mesmo jogando na arena. E no entanto, a gente não conseguiu ver aquele Grêmio que nós vimos na final da Libertadores do ano passado. Então eu acho que está mais na hora do Renato prestar atenção no time dele e deixar os outros jogar de acordo com os seus objetivos de cada treinador. E o líder, o Flamengo do Baiano, recebe o Paraná Clube no Maracanã às 19 horas, Maracanã lotado para o penúltimo jogo antes do Mundial. E esse jogo é importantíssimo para o Flamengo tentar se manter na liderança com a maior folga possível para o segundo colocado, né, professor? Hoje são de 6, se eu não me engano, e a equipe do Flamengo precisa muito dessa vitória e eu não vejo dificuldades para o Flamengo vencer o Paraná dentro de casa, por mais que o Paraná esteja no momento bom, esteja jogando bem, né, professor? Mas eu acho que o Flamengo é muito superior. E se o Flamengo com 8 em campo, o Paraná com 15 em campo, o Paraná não ganhava do Flamengo, professor? É, o maior adversário do Flamengo é a internet, né? Nós temos visto aí o Vinícius Júnior ter postado, fazendo postagem, aquela coisa toda, e me parece que não é esse o caso. O caso é o jogador jogar e deixar a postagem para os torcedores. O grande adversário do Flamengo nesse jogo contra o Paraná pode realmente ser o próprio Flamengo. Se o Flamengo jogar o que vem jogando, com a Maurício Barbieri trazendo os meninos à realidade, com certeza o Flamengo passa e passa fácil pelo Paraná, dando mais um show e um espetáculo para sua torcida jogando no Maracanã. E vamos ver o Flamengo aí manter a liderança aí até a virada da Copa. E para finalizar, último jogo dessa rodada, no domingo, Santos e Inter na Vila Belmiro. Santos conseguiu aí uma vitória e um empate, 4 pontos muito importantes que dão folga, que dão um pouco de respiro ao trabalho do Jair Ventura. E o Inter tem 16 pontos, vem numa sequência muito positiva de 5 jogos sem perder, professor, mas apesar de 2 empates. Jogo que pode ser interessante e é jogo que é fundamental para o Campeonato Brasileiro do Santos. Se distanciar o quanto mais nessa parada da Copa do Mundo para parar e o Jair conseguir trabalhar nesse período com tranquilidade, professor Mauro. Joga em casa, tem obrigação de vencer, mas não tem sido assim. Vamos torcer para que o Santos consiga jogar bem e vencer e dar tranquilidade para o Jairzinho poder trabalhar. Portanto, Erinho, o seu time é muito irregular, eu não posso cravar aqui vitória do Santos, viu? Eu vou esperar para ver, porque o Inter parece que gosta de jogar na defesa e sair no contra-ataque. Eu não estranho não se houver surpresa aí, viu, Léo? O empate está de bom tamanho, não? Sem dúvida. Então vamos chegando ao final da nossa programação esportiva neste sabadão. Daqui a pouco tem o programa Prefeitura e Você aqui na Rio Vox FM. Quero agradecer ao professor Mauro Fernandes que esteve conosco mais uma vez. Muito obrigado pela companhia, professor. E um ótimo final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser, para muito mais Rio Vox Esporte Clube. Segunda tem muito jogo para a gente falar aqui, professor. Muito boa tarde para você. Ótimo final de semana. Ah, boa tarde, Léo. Boa tarde a todos os nossos ouvintes que nos acompanharam aqui no Rio Vox Esporte Clube, dessa manhã, tarde abençoada por Deus de sábado. Eu desejo a todos que tenham um ótimo final de semana, um final de semana em paz, em família. Vocês fiquem com Deus, porque com Deus eu estou indo, e se for da vontade dele, eu estarei aqui na segunda-feira, meio-dia, firme e forte, para falar de esportes. E eu agradeço a todo mundo que esteve ligadinho na nossa programação. Muito obrigado pela audiência, pela companhia durante toda essa semana. Fiquem com Deus, continuem acompanhando. Daqui 5 minutos, esse programa está disponível no nosso site riovoxfm.com. Muito obrigado pela audiência, pela companhia e tchau! Ótimo final de semana, gente! ZYU 882, frequência modulada, canal 300, 107,9, Rio Vox FM, Rio das Pedras, São Paulo.